Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Azilla Cast. Eu sou o Joel Suki, mais mofado que a relação amorosa do Samuel. Eu sou Samuel Ragnos, mais velho que a bruxa do 71. E eu sou o Neto Maro, mais empoeirado do que o editor de áudio do Joel. A gente vai tirar ali a poeira de cima do cast, né, mãe? Aí revistas antigas, né? A gente vai tirar o mofo do armário ali, né, mãe? Aquelas revistas vão empoeiradas, vão não sei o que. Que revista, pra quem hoje em dia não gosta, ou sei lá, acha paia, mas antigamente era um dos maiores veículos de entretenimento que o cara tinha, mano. Era, mas tá doido. Vocês que são de idade, mãe, e tal, não pode se tocar disso, mano. Mas a geração mais nova já nasceu achando revista uma cor altamente paia. É, caralho, é mesmo, mano. Quando eu era mais novo, eu considerava revista e quadrinho uma moeda, mano. Eu pensava assim, essa bicicleta aqui vale tantas revistas e quadrinhos. Caralho, mano. Nem eu cheguei nesse nível aí, viu? Eu ficava sempre me baseando quanto alguma coisa era cara através do preço das revistas e quadrinhos na época, mano. É, não, agora uma coisa que eu achava massa, mano. É que tu é doido, mano. Antigamente, pra mim, ir na banca, mano, era, sei lá, como se fosse hoje em dia o cara ir num shopping. Cara, mano, é mesmo. Era tipo o cara ir numa loja, né, mano? Era tipo uma loja mesmo, mano, de bairro, assim. É, fora que você nunca saberia o que você iria achar na banca, né? Porque como as revistas, muitas vezes, elas não traziam propaganda delas mesmas, aí você muitas vezes chegava numa banca e tava lá, a morte do Super-Homem. Vixe. Isso, exatamente. Vixe, como assim, mano? Eu tava lendo a história normal, de repente o cara morreu, mano. Eu era putaria, mas tinha vezes que eu ia pra banca de revista e eu ficava 2 horas, mano, escolhendo a revista, mano. Solta, pra ali, mano. Fora, Joel, que tinha uma gama enorme de revistas, tanto brasileira como americana, né? Tinha revista do Sérgio Malandro, revista da Xuxa, revista do Zezé de Camargo e Luciano, Trapalhões, Chapolin, você lembra da revista do Chapolin, mano? Mas uma das revistas que eu achava inusitada do cara ir na banca, meu, o cara chegava na banca e tinha lá a revista pôster do Bruce Lee, mano. O cara era tipo a parada que o cara nunca imaginou ter, mas, caralho, não tem o que ter essa revista aí, Bruce Lee. Começar aqui com uma revista que eu acho que vocês se lembram, mas eu acho que vocês não se lembram ao mesmo tempo. As revistas filme, que o cara pegava cenas do filme e colocava em revista, em formato de revista em quadrinho. Me lembrei da minha primeira. Revista do Batman. A revista do filme do Batman. Caramba, bicho, era doido. E a revista era muito bem desenhada. O filme do Batman não era um quadrinho, não, mano. Era um Porque papel, pelo né? que o Joel tá dizendo aí, meu, tô imaginando, é tipo... O que eu tô imaginando, mano, que eu consigo conceber que seja mais próximo, é, por exemplo, tem aquele mangá do filme do Yu Hakusho, que é tipo como se fosse um print das cenas do filme do Yu Yu. É, só que tipo, com um balão, né? É, exatamente, só com um balão. Vixe, então é a revista dos X-Men que lançaram depois dos quadrinhos da animação dos X-Men. Era as mesmas cenas que eles reaproveitavam e botavam só os balãozinhos da animação. Teve isso aí também, mano. A revistinha dos X-Men, mano, da animação. Agora o João falou de ciência aí, né, no meu tempo, não. Depois que eu comecei a andar em sebo de revista, que eu vi essas fotonovelas, eu acho que a negada chamava, é. Telefilme, sei lá o que diabo era. Mas quem comprava isso era as senhoras, eu nunca vi... Cara, garotão e tal, comprei essa parada aí, não. Mas antes de falar desse negócio de revistas antigas e tal, a gente tem que falar... Revistas de senhoras, é. Né? Mas as revistas pulp, né, que a gente sempre ouviu falar, mas às vezes não sabe o que é, né, meio que não entende como é que era antes, né, mas as revistas pulp eram só as revistas com texto, né, de vários escritores. Famosos, né, mano? O Isaac Asimov, né, mano? Escreveu em revista pulp. Robert Howard, do Conan. Lovecraft, mano, do Cthulhu, também escrevia em revista pulp. Mano. É porque naquele tempo era a maneira que você tinha de divulgar entretenimento, né? É. Revista pulp. E mostrar. Como até... o próprio nome diz, era feito com a polpa da seiva da madeira, né? Que era um negócio altamente barato. Qualidade zona duvidosa ali, mas que servia pro caramba. Qualidade zona lá embaixo, né? Mas... Tanto é que hoje em dia você não vê, né? Revista pulp preservada aí e tal, porque o negócio era... É, e a chamada revista pulp, a página dela, a estrutura da página era pior do que jornal, porque ela era muito amarelada zona, sabe? É. E ainda preto e branco, mano, e amarelada. Tu é doido, mano. Coloca aí no Google, mano, pra tu ver. Revista pulp, mano. Eu achava as capas das revistas massa, mano. Desenhada zona, assim, e tal. Era a única cor que tinha, mano, que dava pro cara desenhar a capa. Isso aí me lembra muito, mano, as revistas que tinha aqui. Que era as primeiras Dragão Brasil, mano. Que era desse estilosão, assim. As capas onda, tudo desenhadas. O cara escrotiza mesmo, o cara mesmo, material de baixíssimo. Material fuleira. Mas que a grande característica não era a qualidade do material, e sim o conteúdo, né? Um dos conteúdos ali que ficou famoso em revista pulp, mano, foi história de herói, mano. História de herói mascarado, mano. Zorro e seus amigos. Zorro e seu amigo tonto. Zorro ali, ele surgiu em revista pulp também, mano. A primeira... Tarzan, né? O Tarzan. Tarzan. É doido. Não, Tarzan e o que... Coisa também, mano. John Carter, que era daquele cara, como é que é o escritor dele, mano? Edgar Rice. E eu gostei, viu? Eu gostei do filme. Achei legal. Não sei porque que a negada falou tão mal. Pior que John Carter... É um filmezão irado. Mano. Pior que John Carter, ele praticamente foi a primeira história que deu origem a essas outras histórias de herói, né, mano? Tipo, Super-Homem. Oi! Ah, oi! Bicho é o fodão, mano. Teria demais, né? Mas um dos caras ali, uma das histórias que ficou famosa, né? Foi o Sombra, mano. Praticamente deu origem ao Batman. Porque o Sombra, ele deu meio que origem ao gênero anti-herói, né? Porque quando você pensava pelo menos em herói, né, e tal, você vê aquele cara, ah, o bicho é do bem e tal. É. Aí o Sombra chegava logo, mano, estilo cara mascarado, com uma porrada de pistola atirando pra cima e tal, com chapéu. É, e gerou aquele filme escrotão ali do Alec Baldwin, né? O Alec Baldwin também, que ele me chama muito escroto, mano. Aí é ridículo, mano, quando eu vi o filme, eu já vi isso aí, mano, o cara com um pano aí vermelho na cara. Mas o Batman também, isso parece ser meio ridículo ali pros decenautas atuais. É. O Batman foi inspirado ali no Zorro, mano, também, mano. O Batman, quando foi concebido nas HQ, as histórias dele eram de dia, mano. O cara era baseado no morcego, mas só fazia as cores de dia. Era. Aí os caras, vixe, doido, ele é morcego, a gente tem que fazer a história de noite, mano. Bota de engraçado noite. Engraçado que o Samuel disse, não, mano, o Batman resolveu os problemas dele de dia. O cara imagina, tipo, o Batman indo no banco, né? Que é um problema e só dá pra resolver de dia, né? Se ele fosse de noite. Ele no supermercado. Pois é. Pô, velho. Massa é o primeiro título da história do Zorro ali, de origem. Era o A Maldição de Capistrano. O bicho, ele era massa ali. O Dom Diego de la Vega, né? O Zorro, mano, só me lembra daquele seriado ali que eu achava massa ali, que era o Zorro da Disney, passou na Record ali. Os antigos são uma porra, mano. O Zorro, mano, não sei porque eu conheci o personagem, mas eu nunca achei ele um personagem assim tão interessante. Não sei se... Porque quando eu fui apresentado ao personagem, eu já conheci uma porrada de herói. Okay. Cachê, ele... O Zorro, macho, era o Robin Hood mexicano. Dude. É, macho. Talvez, conhecendo melhor a plot do personagem hoje e tudo, e o cara ambientando, o cara conseguia entender porque que ele era massa, mas... Antônio Bandeiras, né? Pronto, o que eu me lembro do Zorro, que eu me lembro quando era bem pivetezinho, mano, todo canto vendia aquele kitzinho de criança que vinha com a espada e a máscara do Zorro. Aí pronto, é o Zorrozão famosão e tal, mas a história mesmo eu só conhecia por... um ou outro episódio do Looney Tunes que fazia menção à história do Zorro. O cara manjava, ah, mas esse bicho aqui é da Revolução Mexicana, né, e tal, bicho. Samuel, eu vou te contar uma história e tu vai dizer quem é o personagem. Manda. A história é um cara que veio do interior, que tem super força, super velocidade e super sentidos, e ele se disfarça os poderes dele usando óculos. Quem é esse cara? É o Super-Homem! Super-Homem! É o gladiador das revistas por vir! Da década de 10! Década de 10, não existe essa parada. E é invocado, né, mané? É, a Marvel copiou a DC, porque a DC é mais antiga. Mas a DC já tinha copiado de outra pessoa. Caralho, mané. A história do Sombra, mano. O Sombra, ele é um milionário que resolve combater o crime usando os pistolas, esse verde e preto. Olha aí. Cara, olha aí, é por isso que o lema do Batman é nunca usar armas, né? Porque se ele usar, a DC é processada. Pera aí, bicho. E o Sombra só aqui. E os sombrasão aqui. Mas as revistas pulp ali começaram a dar uma decaída zona, né? Na década de 30, começo da década de 40, quando surgiu a DC e a Marvel, né? Levou o negócio pra outro nível, né? Nas revistas ali. Mas falando de revista em quadrinho, uma coisa que eu achava massa em revista em quadrinho era aquele formatinho antigo das revistas, meu, editor Abril, que era o formatinho pequeno, mano, eu achava massa demais, mano, aquele ali. É. Eu não sei porque é que mudaram, mano. Não, tem que ser a galera, aqueles fãs freak, né? Não, tem que ser o formato americano e não sei o que. Né? Eu não vou mentir, não. O formatinho eu achava legal. Depois que eu virei colecionador, eu preferi o formato americano mesmo. Pra quem não sabe, aquilo dali é uma saída editorial, né? Porque nos Estados Unidos, onde as revistas originalmente são publicadas, elas saem em formato americano, né? E um título por revista. Isso. No Brasil, como isso é notório, né? Todo mundo deve saber, é um país muito subdesenvolvido, né? E todo país subdesenvolvido, qualquer incentivar a cultura é mais difícil, né? E quadrinhos não é diferente. Você incentivar uma população que não tem escola de qualidade e o cara ainda ter dinheiro pra ler, mano, é considerado um luxo, né? É. Aí como é que tu ia lançar 15 revistas por mês, uma do Super-Homem, uma do Batman, uma Aventuras do Batman, outra do Super-Homem, não ia dar certo. Aí o formato que os brasileiros conseguiram achar foi isso. Foi juntando várias revistas numa só, diminuindo o tamanho para não gastar papel, impressão nem nada, né? Atachando melhor as revistas e publicando em bancas de revistas, né? Às vezes uma revista é tipo... É um mix, né? A revista, exatamente. Ela tem um mix de várias revistas e geralmente eles são muito espertos. Eles sempre colocam um título... Eles sempre colocam um título muito forte e dois muito fracos. Pra aquele forte ali ficar levando os fracos, entendeu? Era tipo o Homem-Aranha, She-Hulk e o Gavião, né? Na revista. Era foda, viu, mano? Aí botava só Homem-Aranha! Mas tinha essas revistas também que tinha uma porrada de história de herói secundário, né, mano? Tipo, heróis da TV, mano. O herói da TV era um mix, né, de várias histórias também. Porra! Mas só que o legal do Heróis da TV é que teve muita história boa, entendeu? Tinha muitos personagens marcantes e eles foram muito felizes de pegar histórias legais pra colocar no mix. Não eram personagens muito conhecidos, mas as histórias eram legais, né? Eles era porque era aquela cor, por exemplo, Demolidor era um cara legal, mas o Demolidor não dava pra ter a revista do Demolidor, né? Naquele tempo, os caras assim. Não. O Conan era um cara legal, mas o cara botar uma revista só do Conan, aí ficava aquela putaria. Heróis da TV, o cara lia uma história do Luke Cage, uma do Demolidor, uma do Conan e uma de Piratas do Espaço. Acho que era uma loucura muito grande, mas nessa época aí, mano, porque os caras, tipo, Homem-Aranha, aconteceu isso aí com Homem-Aranha. É, até do Aranha. É como se fosse o Homem-Aranha do Vale a Pena Ver de Novo. É o Vale a Pena Ver de Novo em quadrinho do Homem-Aranha, mano. Aí você conseguia ver a história dele antiga, né? Através da Teia do Aranha. E a Teia do Aranha fazia muito sucesso, porque quem era colecionador se sentia realizado, né? Porque aquelas revistas que ele não conseguiu nos anos 80, nos anos 70, o cara tava conseguindo agora com a Teia do Aranha, né? Então... E vale dizer que naquele tempo não existia internet, né? Se você perder a revista, perdeu. Perdeu. É verdade. Eu me lembro, mano, uma parada que era muito massa no colégio, que hoje em dia não existe mais, era essa parada. Tinha uns colegas meus que colecionavam, né? Chegava assim, mano, tem uma revista lá tal do Homem-Aranha. Aí o cara, não, mano, eu tenho aquela lá, que é a continuação. O cara, vixe, mano, diz aí como é com a continuação. Não, eu digo não. Se tu quiser daí, ter que comprar, vai atrás, que eu digo não. Hoje em dia não, mano. O cara diz um negócio, o cara, é beleza, o cara vai ali no Google e tal, bicho. E naquele tempo, mais do que hoje, todas as histórias tinham o continua no final. Continua. Sempre incentivando o cara a comprar a próxima HQ. Sempre era assim, cara. Era muito difícil você encontrar um HQ que terminava na mesma revista. Sempre tinha a continuação. Achei a raptaria, eu tinha comprado uma revista do Homem-Aranha antiga. Era mostrando acho que era a morte do Duende Verde, mano. Não lembro direito, não. Acho que era assim. Aí o cara botou continua. Aí será? O Duende Verde morrendo assim, né? Aí na outra página o cara virava e... Duende Verde está de volta. E o cara mentindo. Próxima edição do Duende Verde. Era tipo aquele meme que todo mundo faz, né? Episódio tal aí, Goku contra Freeza. Os bichos quebrando pau aí. No dia seguinte, ao título do episódio, Freeza perde. Mas uma coisa ali da edição brasileira, uma edição pequenininha que eu achava massa, era a edição americana também, diferente. A edição americana também é desse jeito, mano. A colagem da revista das HQs eu acho melhor, mano. Que é com grampozinho. O cara grampeia a revista, né? Quando eu comecei a comprar alguns mangás, eu achava ruim, mano, porque era aquele formato tipo de cola, tipo de livro. Uhum. Porque o cara abre a revista, mano, o bicho fica todo... Mas tu sabe que pra quem coleciona, o formato de grampo não é bom, né? Porque com o tempo não, o grampo vai oxidando e você... Verdade. Você, pra quem coleciona, sempre tem que acabar tirando os grampos. E outra tristeza pra quem coleciona é a falta de capa, né? Capa rasgar ou então ficar sem capa. Então é doido, é uma tristeza muito grande. Eu já tive revista que eu tinha rasgado a capa sem querer, ou então já tava velhinha demais. Porque naquela época os sebos eram um tesouro na face da terra pra quem era colecionador. Pra comprar revista usada, né? A gente sempre tava comprando. Pra falar a verdade, eu sempre dava mais prioridade pra as usadas do que as novas, né? Porque as usadas eram bem mais baratas. Você comprava três revistas, por exemplo, três revistas por R$1, um exemplo. Ixi, é mesmo, caralho, mas aquela banca de revista lá do centro, né? Isso. Como é que era o nome dela, mas esqueci. Ave, eita porra, já Ave. O cara, aí tinha assim, o cara chegava lá na banca de revista, né? Aí tinha tipo um baúzão assim, às vezes o cara colocava no chão mesmo. Revistas 3 por R$1, aí o cara, vixe, meu irmão. Acho, eu me lembro a primeira vez, mano. O cara fazia a festa, mano. Eu me lembro a primeira vez que eu descobri o que era um sebo de revista, mano. Porque pra mim era assim, vamos dizer. Eu tava colecionando Homem-Aranha, tava no número tal. Aí de vez em quando eu ia numa banca mais afastada do que a banca que eu comprava. Aí por o cara não ter recolhido, eu às vezes achava um número mais baixo. Por exemplo, eu tava no número 100 do Homem-Aranha, ia nessa outra banca, achava o número 80. Então, caralho, meu irmão, muito massa, não sei o que e tal. Aí nisso eu tinha essas noides. Por exemplo, tinha uma avenida muito grande próximo de a gente, onde a gente morava, que era a Bezerra de Menezes, né? Eu, não, mano, como a Bezerra é um centro comercial, se eu sair andando nas bancas de lá tudinho, eu vou achar revista antiga. E eu achava, né? Aí eu me lembro, mano, que quando eu mudei de colégio, né, e tal, eu conheci o Luiz, né? O Luiz era colecionadorzão antigo. Vixe, ele tinha muita revista, viu, mano? Tá doido. Pois é. Aí ele, aí, mano, aí a gente ficou amigo, né, e tal, aí, vixe, mano, tu coleciona revista, não sei o quê. Ele, aí, mas vamos sábado comigo lá no centro, né, fazer o quê? Não, mas tem um sebo lá e tal. Eu, vixe, mano, o que é sebo? Não, mas quando chegar lá, tu vai ver. Aí, beleza, né? tu é doido, mano. Eu me lembro ainda hoje, quando chegou lá no centro, mano, que eu vi como era um sebo, mano. Uma porrada de revista antiga, mano, bem baratinha. É doido. Aí só aquela luz assim do céu aí. Tu é doido, mano. Durante muitos anos, todo dinheiro de mesada que eu ganhava ia pra aquele local ali, mano. É, e o mais difícil era escolher, porque era tanta revista que você meio que ficava desnorteado, né? Porque muitas vezes você ficava, eu acho que eu vou comprar uma revista continuando a que eu tenho lá, ou então antes da que eu tenho lá em casa. Só que o problema é que muitas vezes você não lembrava o número de cabeça, né, das suas revistas, e você meio que comprava... No achômetro, né? Não, vou comprar essa daqui. Aí no final das contas, a gente tinha revista que era continuações de outras revistas sem o início ou então sem o final. É totalmente da doida mesmo. A colagem da revista de cola, mano, eu acho mais ruim, mano. A de grampa é ruim, mano, porque ela é justamente isso que o Neto falou. A capa rasga, o cara fica logo triste com a capa de escola, assim, na lateral, assim. Pois é, é até um formato, Joel, que a gente não vê hoje em dia, porque era um formato, assim, que saía muito, tanto em quadrinhos de heróis, como quadrinhos da Disney mesmo, assim, até da Turma da Mônica, que era o chamado Almanac. Eita, é o tempo que o Samuel era menino, os almanacs, não. Eu achava muito foda. E eu achava muito foda o nome Almanac, meu irmão. Mas... É aquela parada, é o Almanac do Rin-Tin-Tin, né? O Almanac do Fantasma. E um almanac da Disney, aí era uma coletânea de várias histórias da Disney, ou então várias histórias do Tio Patinhas, ou então várias histórias do DuckTale. Fantasma! É, o Samuel, um menino de cueca e com uma pistola na cintura. Ele, não sou fantasma, não sei o que. Vixe, né? Eu também sou tão antigo. Mas fala que na África, né? Mas teve muitos almanac legais, mano. Ó, teve o almanac do Tex, mano. O pai comprava demais a revista Tex. Mas tem uma revista que eu sempre tive vontade de comprar, mas nunca comprei, mano. Foi a Tex. É, a revista do Tex, mano. Até um tempo desse tinha uma bolando por aqui em casa, mano. Nunca mais vi, velho. Acredito, mano. Da minha coleção, mano. Nunca comprei uma revista do Tex. Meu pai adorava, porque era a temática Velho Oeste. Meu pai adora o Velho Oeste. Eu sempre li as revistas Tex dele. E era bem desenhado, mas tu é doido. E ainda hoje é bem desenhado, mas... O Tex? Eu me lembro que quando eu fui querer começar a colecionar a revista... Foi desse jeito, eu acho que eu assisti algum episódio de algum desenho ou algum filme que alguém colecionava, mas eu vou começar a colecionar revista. Aí na banca, mano, eu me lembro que era cheio de Tex. Mas eu acho que eu vou começar a colecionar Tex, porque tinha Tex, Tex Ouro, Tex Gold, tinha uma variedade grande, né? A do Tex eu achava massa, mano, era a grossura da revista, mano. Que era grossa demais, mano. Tinha uma porrada de página, mano. O cara, vixe, mano. Eu achava legal, achava mais doideira, mano. Aquele formato. E eu sempre achava o Tex mais adulto, assim como uma revista também, que era, se eu não me engano, Abril. Eu não sei porquê ela fazia questão de fazer essa revista em formato americano mesmo. Isso naquela época que o formatinho dominava. Que era... Espada Selvagem de Conan, meu irmão. Que era aquela revista zona, capa zona colorida, gigante, formato americano. E por dentro era tudo preto e branco, as revistas do Conan. E era uma revista, assim, altamente respeitada, mancha. Ela era destacada na banca e a coleção dela era bem mais cara que as revistas comuns da Abril Jovem, entendeu? Naquela época. Eu sei que o pessoal dava muito destaque a ela, porque normalmente as revistas do Conan eram uma capa zona bonita, né? Assim. É. Isso. Desenhado e ou tal. Então uma mulher seminua na casa. Aí Samuel naquela época não podia comprar Playboy, né? E só a revista Zona do Conan. Eu achava massa também a qualidade do papel nessa época, mano. Que era o papelzinho de jornal, mano. Parece que era mais tempo rápido. Que a negada podia desmatar a Amazônia e ninguém dizia nada, né? Os caras, vou fazer papel de qualidade aqui e tal. E João, era um papel assim, tipo jornal, e era colorido, né? E a forma de colorir era, como não tinha ainda a forma de coloração digital. Por exemplo, o cara ia pintar o cabelo, aí tinha só a mancha zona, por exemplo, preta no cabelo, assim. O cabelo não era pintado direitinho, fio por fio e tal, bem mais direcionado, não. Era as cores, ela eram meio que manchas, entendeu? Não era... Era pingava, era... pingava. Isso aí era uma coisa que eu ficava pensando, mano, quando eu era pequeno, que eu via essas revistas do Homem-Aranha, Batman, não sei o quê. Eu ficava pensando, eu via, assim, o roteiros, fulano de tal, aí cores, fulano de tal, desenho, fulano de tal. Aí eu pensava assim, macho, Os caras se garantem muito, mas tu é doido. Eu pequeno, né, assim. Porque os caras, mano, pra pegar cada revista dessa e colorindo uma por uma, mano. É doido o trabalho. É, mas tu nunca revelou essa história pra ninguém, não, né, mano? Porque parece aquela... O cara convicto disso, é. Verdade. Um ótimo plot pra uma piada do Chaves. E é invocado que esse lance que o Joel falou, a gente meio que, com essa informação, eu criei a mania, assim como muita gente quando colecionava quadrinhos nessa época, e até hoje em dia, a mania de ver, sempre fazer questão de ver o título da aventura da revista daquela vez, e os créditos, né, que ficava no título, aí dizia lá, né, nos créditos, é, roteirizado por fulano de tal, desenhado por Cicrano, e... É, arte final, Beltrano. E eu, às vezes, eu ficava me perguntando, mas o que é arte final? Eu, quando era criança, né? Eu, já sei. Ele desenhava o último desenho da última página. que era a última página que dá audiência, né? O cara, porra, o último desenho era dele, mano. Não, é a arte da última página. Vocês eram muito escrotos, viu, na banca, velho. Eu achava que era isso, mano. E eu também tinha vergonha de perguntar pro meu pai, perguntar pro cara da banca, o que é a arte final? Aí eu ficava só comigo, a arte final, a última arte da revista. Se o cara perguntasse pro cara da banca, ele ia dizer uma parada parecida, né? O cara que desenha as propagandas aí da revista, cara. Lembra que tinha um curso de... Curso? Como é que era, mano? Telecurso? Não, era o... Era o... Curso Universal, mano. Caralho, velho. Puta merda, velho. Gente, em todas as revistas, velho. Podia ser Batman, Superman, Homem-Aranha, todo... É, mano, o problema do curso Universal Brasileiro é porque eles faziam as propagandas... o curso tinha propaganda numa continuação... De página mesmo, normal, da história da revista. Aí tinha assim, para você se inscrever no curso Universal Brasileiro, recorte aqui. É, velho, vixe, doido. Ei, velho, o cara assim, vixe, vai fazer um curso, vixe, a página de trás aqui é o Homem-Aranha batendo aqui no Duende Verde, velho. Por isso que ninguém se inscrevia muito nesse curso, né? Só quero saber, não. Na próxima, se for uma história ruim, eu me inscrevo. O massa é que tinha umas propagandas deles que era de quadrinho, né? E do nada aparecia lá, não, mano. Vicente era, sei lá, contínuo numa empresa de publicidade. Aí o chefe do Vicente disse, porra, Vicente, cadê o café, mano? Não sei o quê. Aí Vicente fez um curso do Instituto Universal Brasileiro, aí aprendeu a desenhar. Só o chefe do Vicente, ei, Vicente, o que, é que tu tá fazendo aí, não, mano? Caricatura aqui do chefe. Aí eu vi o chefe do Vicente, caralho, Vicente, tu desenha muito, vem aqui no lugar e tal. quando não era a propaganda do curso Universal Brasileiro, era a propaganda do chiclete que sumiu da face da terra, que era o ping-pong. Propaganda do ping-pong tinha direto mesmo. Direto, mano. Curso Universal Brasileiro, eles botavam uma propaganda zona assim de um cursozão de técnico em televisão. Televisão. Ixi, é mesmo. O cara, bicho, doido. Esse cursozão aí tá massa. Fora as propagandas da moda na época, né? Que tinha da Caloi, né? Compre Caloi. Caloi. Eu me lembro. Ah, não. Compre batom, né? Compre batom e não esqueça minha Caloi. Eu misturei, ó. Compre Caloi. Era compre batom e não esqueça minha Caloi. Balançando a bicicleta, ó. Compre Caloi. Mas essa galera nova aí não sabia, não, desse lance da propaganda do batom. É, o batom mesmo era forte. Ele Caloi fazendo. Era irado demais. Hoje em dia essas propagandas velhas de cerveja não dá nem pra sair. Não, a galera era bem mais criativa. É, mano, é doido. Qual foi a edição de revista mais cara? Pode ser graphic novel também, né? Porque graphic novel é outro formato, né, mesmo? Que é mais parecido com livro, né, e tal. Uhum. E ele não é... A colagem de algumas graphic novel não é nem cola e nem grampo, né, mas é com... Sobrenatural, né, cara? Tem uma espécie costurada, tem uma espécie de barbante nelas, cara. É irado como ela é feita. É doido. Uma espécie de barbante, mano. Como é toda mística, né? É o barbante da cara dela. Mas qual foi a revista mais cara que vocês compraram ali na vida? Mais cara de preço de capa, mais cara de tipo, não valia, o cara pagou. É, pode ser os dois ali. Acho que a revista mais cara que eu comprei, mano, foi uma graphic novel. Foi a do Watchmen. Ali foi cara demais, mas tá doido. Cara, 200 conto é numa revista zona ali do mal. Paguei 180 palma na revista. Cara. E ainda tem gente que disse que o filme foi ruim, né, do Watchmen. Uma revista mais cara pra mim não foi em termos de valor, assim, né? Porque hoje em termos de valor o cara já tá trabalhando, né? Aí é fácil comprar. Não, eu falo assim, você não tem tanta dificuldade. Hoje, né? Eu vou falar que eu tive mais dificuldade de comprar. Presta 100. Peraí, deixa eu pegar meu monóculo, mano. Peraí. Me presta 100 reais aí, veja. Foi uma revista que... Por isso ela... que o Samuel é contra o PT. Ó, o bicho todo, tá? Peraí. Ele tem um PS4, mano. Que nada, mas só juntar dinheiro. Mas o que acontece? Esse lance de juntar dinheiro foi justamente pra comprar essa revista. Essa revista eu fiquei quase um mês juntando dinheiro. Ela é uma revista que tinha numa banca, ela era usada, mas só que era bem... bem cuidada, né? E essa revista, ela tinha artes digitais nela. Eu acho que talvez o Neto lembre dela, era o Batman do Futuro, o nome. Era assim, era um Batman, que ele era todo digital assim, na capa. Agora a capa era meia verde com laranja, meia verde com roxo. Só o Samuel dizendo, isso. Não. Aí era o Batman tipo soltando raio pelas mãos assim, numa placa de eletrônica e tal. Meu irmão, mas essa revista eu fiquei um tempão juntando dinheiro pra comprar ela, mano. A revista mais, na verdade não foi uma revista, né, foi o pacote mais, eu não sei nem se foi o mais caro, mano. Mas um que eu me lembro que eu me arrependi muito, mano, foi uma coleção, mano, do o Batman ao longo do dia das bruxas, mano. Uhum. Porque era assim, né, na época eu já trabalhava e tal, eu acho, né, acho que era um dos meus primeiros empregos, né. Aí toda vida que eu recebia o salário, mancho, era sagrado. O primeiro sábado do mês, eu ia lá na Comic Shop comprar revista, né? É. E tal. Aí eu pegava e aí nisso eu já tava amigão do dono da Comic Shop, né? E o dono da Comic Shop, mano, que eu comprava, porque assim, aqui em Fortaleza tem uma Comic Shop e tem o Sebos. O Sebos você compra revista num preço bom. E a Comic Shop você praticamente só pode comprar a revista por preço de capa, porque as antigas é uma facada zona violenta, né? É, ele sempre diz assim pra você, esse cabo aí que eu não vou falar o nome dele, ele diz assim, essa revista foi lançada mês passado, então ela é rara. Quanto mais antiga, mais cara. E foi nesse cara que eu vi a revista mais cara da história que eu vi na minha vida, que era o Sandman volume 1. Ixi. E eu perguntei pra ele, quanto é que é essa revista? Não, essa revista aí é muito rara, muito, é raríssima, rara, não sei nem conta mais canto nenhum. Meu filho, me diga o preço. Tá certo. R$800. É doido. Caralho, quase que o Samuel contava essa história. Pois é, né? Aí eu me lembro, mano, que na época era assim, eu gastava entre 100 e 120 reais por mês com revista, né? A minha cota na época era essa. Aí eu fui lá comprar meus HQ, meus mangá. Aí eu acho que foi logo na época que saiu o filme do Batman, do Nolan novo. Aí eu comprei o Begins. Aí eu comprei o DVD duplo, aí no DVD duplo vinha os extras, né? É. Aí vinha dizendo as histórias que eles tinham se espelhado pro filme, né? Ah, é, vixe, o cara ficava doido. Aí, pois é, aí tinha esse O Longo Dia das Bruxas. Eu, caralho, mano, não tem essa história, ó. Aí eu fui lá no começo do mês, né, comprar minhas revistas, normal, e perguntei lá pro dono, ei, mancho, O Longo Dia das Bruxas, tu tem aí? Rapaz, tem sim, aí. O bicho pegou assim, aí. Pacotezinho todo fechado e tal. Eu, não, mas aí, quanto é? Aí, não, mas eu ainda me lembro o preço, 80 conto. Aí eu, vixe, é mesmo, é? Ele, é, mas e tal. Eu, é, mas eu já comprei minhas revistas aqui, né, e tal. Eu, daí dá pra comprar, não. Ele, não, mas tu pode levar no fiado aí, mas tu leva e no outro mês tu me paga. Aí eu, assim, mas... Aí era outros tempos mesmo, viu? Pois, né, mano. Aí eu assim, mas eu não me lembro a questão do dinheiro, mas por exemplo, se eu gastava 100 reais por mês em revista, mano, 100 reais era muita coisa, trazer um mercantil de revista. Aí eu fiquei pensando, mas gastar 80 conto nisso aí, Só que eu fiquei abalado por causa disso, né? Porque o dono da loja tinha fama de filha da puta, o cara me oferece a revista na confiança, mano. É. Aí o cara abestado, né? Aí, mano, sou clientezão moral, ó, o cara me dando um fiado. Aí eu vou, ah, mas pois se é assim, eu vou levar. Ele, e isso beleza. Numa época que não tinha muito celular, né? E não tinha internet. Era na base da confiança total, viu? Era, mano. Então, por exemplo, se eu nunca mais voltasse lá, pronto, tinha ganhado a revista. Só por eu acho que o cara sabia, né? Porque tu não levava a banca inteira, porque ele ia desconfiar se tu levasse a banca inteira. Aí o Neto falou! Aí é. Tinha mais nenhuma revista. Oh, eu nunca mais voltava. Mas eu me lembro, mano, que não sei porque isso aí foi um arrependimento, mano. Daquele que quando eu cheguei em casa eu olhei pra revista, mas disse assim, macho, puta que pariu, eu não acredito que eu paguei R$80 numa revista, não, mano. Sabe, foi uma coisa que me traumatizou, macho. Caralho, meu, eu gastei tipo, sei lá, como se eu tivesse gastado meu salário do mês numa revista. Eu sei que isso aí me traumatizou foda, mas foi nessa hora que eu disse, não, mas eu tô perdendo o controle, eu tenho que começar a me acalmar aqui. O vício me dominou. Eu pensei. Eu achei muito caro, mano, quando eu comprei o Watchmen, mas depois que eu vi o conteúdo da revista, mano, eu, caralho, já valeu a pena mesmo, porque tu é doido. Além da história ser muito rica, mano, ela tem uns extras muito escroto, mano, tu é doido. Não, é porque, como eu tô dizendo, a situação é diferente. Por exemplo, depois eu já cheguei a comprar uma enciclopédia do Batman americana, que foi R$100, eu acho. Mas pela qualidade, por ser importada, eu também não me importei, entendeu? Porque o Watchmen, o encadernado definitivo, ele tem a história normal, né? As 13 edições, acho que é 13 edições do Watchmen. Na história, mano, ele tem, por exemplo, o Coruja Antiga, ele escreve um livro, né? Na revista. É. Aí na graphic novel, mano, tem um livro que... Não, lê aqui o prefácio. O livro que o cara escreveu, mano, tá dentro da revista. Mano. Eu falei, vixe, aí, extras são doideira, mano. Ela trouxe essa inovação de ser uma história dentro de uma história dentro de uma história. Porque tinha a história do carinha do barco, que a gente via do pirata. É. Aí tinha a história do Coruja. E ainda tinha a história que você já estava acompanhando. E ainda tinha a história do jornaleiro que ficava discutindo com o menino que estava lendo a história do pirata, entendeu? Eram muitas histórias uma dentro da outra, cara. Era muito foda, ótimo. Rorschach, por exemplo. O cara, ele tem uma hora que ele é preso, né? Aí o cara, dentro da revista, tem a ficha criminal dele, mano. Que o policial isso. Escreveu. É doido, foda. Esses extras aí são massa. Foda demais, mano, isso daí. Aí é por isso que vale a pena, né, mano? O cara comprar. Ah, mas aí caro, outra parada também que eu comprei nesse estilo aí do Joel, mano, que eu me lembro que na época eu achei caro que só, mas depois eu até pensei que valesse a pena, foi... Eu comprei, mancho, uma coleção dos mangás do Fullmetal Alchemist. É. Original, né? A japonesa. Xim. Tu é doido, mano. Na época eu tava asilado que só uma porra no Fullmetal Alchemist, mano. Aí eu acessando o Mercado Livre, o cara, não, mano. Vendo aqui a coleção do Zona toda original. Aí são 27 mangás. O cara, mano, vendo por 400 conto. Aí eu, vixe, mano. Peixinho, só o cara comprando. Eu acho que na época que a gente andava muito em comic shop, eu acho que a revista ali que era o auge, mano, de todos, mano, o auge do auge, mano. Uhum. Eu achava que era a mais cara, a que era a mais doideira, era aquela edição do Akira, mano, da editora Globo, mano. Essa bicha era cara mesmo. É doido, eu acho que é o auge do auge, mano, esse daí, mano. Essa daí, mano, eu nunca nem quis me arriscar a querer colecionar ela. Porque ela já vinha com a aura de ser corra cara, mano. É. Porque, ó, sem brincadeira, esse dono da Comic Shop aqui da nossa cidade, mano, ele é um cara muito escroto, mano. Mas ele, ciência real, que essa revista era cara, mano. É. E os outros caras que achavam ele escroto, dizia que a revista realmente era cara. Então, pra duas pessoas estarem concordando, né, que essa bicha era cara, mano. Eu me lembro, mano, que era tipo assim, um número de uma revista dessa do Akira era na faixa de uns 25 a 30 reais, mano, que a galera vendia. É, mas é doido. E ela era um achaproca zona doideira, viu, bicho? Era quase gigante, uma bíblia. Mano. É doido, mano. E era uma porrada de revista, hein? Era só era, mas era bem 30 e tantos números, uma coisa assim. Mas a capa dela eu achava muito massa, mano. Sabe que a capa dela foi feita no Brasil, né? Essa daí que era vendida nas bancas aqui não é original, não. Ah, é? Desenhada aqui? Não. Era feita e pintada por um... Né, não era por um brasileiro, era por um holandês que morava no Brasil. Mas a história de publicação dessa revista do Akira, mas é curiosa que só, mano. Porque era uma parada dessa. A revista que vinha pra cá pro Brasil era americana, que a editora japonesa mandava pros Estados Unidos, os caras invertiam os quadros pra poder ser da leitura esquerda pra direita, né? É. Aí coloria o Katsuhiro Otomo tinha que aprovar a colorização, era a maior putaria do mundo, mano. Se vocês depois pesquisarem, acho que vocês sabem que vai relançar, né? Agora o Akira. Ah, é? Vai relançar? É, no aniversário de 20 anos, sei lá, da JBC, eles vão republicar e deve vir uma matériazinha explicando. Mas eu sei que se você entender a complexibilidade que foi publicada aqui no Brasil, mano, você até pode dizer, não, realmente essa revista vale R$25 o exemplar. É até doido, mas essa revista ali eu acho que era o auge do auge, mano. O cara olhava não, assim, é não, mas essa daí... Corda, era uma das... E era mais cara que você vai achar. Todas as lojas que o cara ia, era, ela tava lá na última prateleira, mano, lá de cima. É. Essa aqui tipo é... um troféu, né? Era duas revistas que sempre eram o troféu. Essa daí é a Playboy da Xuxa. Todo mundo deixava lá em cima. Era... Esse cabo aí, esse cabo aí da Comic Shop deve estar com umas mil HQ da Xuxa. HQ não, é mil revistas da Xuxa guardadas pra vender como raridade. Essa era a palavra do cara, uma raridade. Raridade? Era a raridade aqui, então. Na revista era raridade, mas tinha um velho da locadora, mano, que vendia videogame que o termo dele era relíquia, né? Que era uma reputaria. Então, eu listei aqui as edições mais caras de revista e quadrinho. O cara vê aqui o preço delas. Aí tem o quinto lugar, o X-Men 1, que ela tá a $492 mil. A do Batman número 1, que é $567 mil. A Detective Comics, que tá $1.075 mil. Detective Comics até vale, né? $1 milhão. É, cara, pois é. Porque foi a primeira aparição do... Que é a primeira do Batman, não é a primeira do Batman, né? É a primeira história solo do Batman. A Detective Comics é a primeira vez que o Batman apareceu na vida. Aí tem aquela clássica Amazing Fantasy 15, que é a primeira aparição do Homem-Aranha, né? Ele tá salvando um cara, assim, aquela capa clássica, que vale $1.100.000. Tá no preço também. E a primeira revista, é lógico, né, mano? Todo mundo sabe qual é, aquela do Super-Homem. Que é aquela do Fusquinha Verde, né? $2.161.000. Será que tem alguém que passa esse preço, hein, mano, esses bichos? Sei lá, mano. Pois é, uma dúvida que eu sempre tive, mano. Quem é que determina esses preços de raridade de revista, mano? Isso aí não. Essa revista aqui vale só $500 mil, só $500 mil. A revista... Cara, sabe por quê, mano? Essa é uma parada frustrante. Eu já assisti um documentário sobre a Comic Con, não sei se vocês já viram. É Comic Con, não sei o que, episódio 4, que ele mostra como é que é a San Diego Comic Con sobre vários pontos de vista, né? Sobre o cara que é gamer, o cara que é cosplay, o cara que desenha, o cara que é colecionador de quadrinhos e tal, né? É. Aí tem um cara lá que é dono de uma comic shop imensa, mano, imensa. E esse cara tá ruim de dinheiro, né? Aí ele, não, esse ano eu vou me salvar. Aí ele abre um cofre lá da loja dele. Aí ele pega, tipo, 5 exemplares lá que ninguém conhece. É tipo o Corvo Vermelho, que foi a primeira história da Marvel. É Barão não sei o quê. Aí não, ele vai dizendo, não, essa daqui vale $300 mil, essa daqui $250 mil. Eu sei que ele junta as 5 e vale $1 milhão. Aí é, esse ano aqui eu vou vender e tal. Vou apurar, eu não queria vender, não sei o quê, beleza. Aí, mas pra ele vender essa bicha, ele contrata, tipo, uns agentes, sabe? Os caras intermediários, não sei o quê. Eita. Vai ficar dizendo essa revista que é massa. Não, pra oferecer, né, pros clientes ricos e tal. Mas eu sei que no final tá como contou o dinheiro, mas ele não vende nenhuma. A mulher dele, mano, no final fica xingando esse bicho, só pra cadê, mano? E o dinheiro do leite, a mulher balançando os braços, assim, eu tava lendo, mano. Quem tem uma primeira edição, tinha, né? Uma edição ali do primeiro Super-Homem, da Action Comics, era o Nicolas Cage, velho. Nicolas Cage, ele é um colecionador foda, né, mano? De quadrinho. É muita gente não, que não sabe disso aí, mano. Eu acho massa o Nicolas Cage, mano, por causa disso aí, mano. Não conheço o cara dele na vida pessoal. Mas o pessoal critica o Nicolas Cage, mano, mas eu imagino que ele é igual a gente, mano. Vamos dizer, mano. O Samuel amanhã vira ator, né? Samuel virar toda a Será, Globo. Ei, tá. Será que eu vou ficar batendo de porta em porta perguntando ele? Tem serviço aí pra mim? Não, mas tu imagina, Samuel virou ator, tu imagina o Samuel com aquelas boinazinhas italianas, se liga? Que é tipo um boné, só que a aba é presa, assim, com tecido. E xadrez. Aí tá lá o Samuel. É, exatamente. Aí tá lá o Samuel lá no Projac. Aí o Samuel ouve dizer que a Globo vai fazer um seriado sobre um determinado herói. Tu acha que o Samuel não vai ficar doido? Capitão Gay. Capitão Gay. É, Samuel, vamos reinventar aqui o Capitão Gay e tal. O Jô Soares tá gordo. Vender pra Netflix, meus caras. Vender pra Netflix e tal. Kevin Space, não sei o quê. Remake aí, do Capitão Gay. Aí tu acha que o Samuel não vai ficar lá na porta? Não, mano. Mano. Sou bom pro papel, mano. Engordei uns quilos aqui, não sei o que e tal. Samuel fazendo símbolozinho de tipo de dose, né? De que, mas tem uma pontinha aí pra mim, não, aí. É claro que ia, mas assim eu imagino que é o Nicolas Cage, mano. O cara é tão aficionado por quadrinho, mano. Os caras, rapaz, mano, não dá pra tu gravar, não, mano. Tu tá careca e tal, aí, não, mano. Esse bicho queria fazer uma máscara aqui. Esse bicho queria fazer. Me deixa fazer um super-homem. Eu acho que tá certo. O cara tem que correr atrás do sonho dele, por mais que seja uma loucura zona foda, mas. Daria. O Nicolas Cage, velho, ele tinha essa revista do Super-Homem. Ele comprou em 97, velho. Comprou por 370 mil. Aí ele guardou, né? Tudo no plástico, né, mano? As revistas dele, assim, tudo no plásticozão, assim. Aí a revista, mano, era um negócio tão escroto, mano, que esse bicho botou seguro na revista, mano. Nossa, é. Segura aqui pra revista aqui. Aí, seguro 2000, contra danos. Em 2000, a revista foi roubada, mano, da casa dele. Vixe, já bem isso aí, velho. Fudeu, né, mano? Aí a polícia, mano, depois de um tempo, achou a revista num container lá. Abriram o container e não sei nem como é que reconheceram, né, mano? Essa revista que é do Nicolas Cage. Tinha de inventar adesivo. Propriedade de Nicolas Cage. O rostinho dele, assim, parece. Na época ele achou que não ia achar mais a revista, né? Aí ele pegou o dinheiro do seguro, só que quando encontraram a revista, tive que devolver, né, o dinheiro do seguro. É, não, ficou puto, né? Pra revista e tal. Aí agora, um tempo atrás, esse bicho vendeu a revista por 3 milhões e 700 mil dólares. Aí, mas esse bicho gritando pra mulher dele, né? Chupa, porra, não sei o que, tá o bicho pulando lá. Eu acho que botaria isso daí, mano. Que algumas fontes dizem, mano, que esse bicho vendeu pra poder pagar a conta que esse bicho tava em dívida, mano. Ei, mas tu quer que eu conte uma história massa de um cara que era colecionador de revista também. Mas esse cara, ele sempre foi aficionado por revista, mano. Ficcionado e tal, o cara era doido, colecionava. É, a casa dele era cheia de revista, o cara gostava de revista mesmo, acho. O cara era fã. Aí pegou, mano, um certo dia os avós do cara morreram e tal, e deixaram, mano, de herança pro cara uma casa, zona grande, um terreno bom, né? Aí os caras, aí, mas fulano agora tá bem de vida, meu, rodou uma casa do Ana Chibato, um terrenozão grande, cheio de vacaria. Aí, mano, esse bicho, mano, ele vendeu tudo, mano, e comprou de revista, mano. Caralho. Vendeu tudo e comprou de revista, mano. Tinha um grande colecionador aqui de Fortaleza, mano, que tava de saco cheio. Aí, rapaz, fulano, eu te vendo minha coleção, mano, só porque tu é meu brother. Mas era tipo meio milhão, mano, 50 anos atrás. Vixe, o cara, não, mano, acha esse cara, mas ele sofreu um inferno na terra, mano. A família quis deixar ele, a mulher ficou puta, porque a mulher, na hora que dá uma sorte da vida, o cara vai pra posse. Todo mundo xingou o cara, filha da puta, não sei o que e tal. Apesar de ninguém ter nada a ver da história, né? Mas o pessoal fica compadecido. Olha aí, o cara gastou meio milhão em revista, mano. Os caras tudo assim. Esse pau no cu. Pois é, bicho, esse pau no cu, mas não sei o que, mano. Aí é legal, o cara conta na história, mano. Aí ele disse, mano, que ele calmamente fez um... Sinal uma... Não, ele fez um inventário das revistas que ele tinha comprado, né? Que ele não tinha comprado na doida, tinha comprado a revista antiga. E saiu, na época não existia internet, mal tinha telefone, mandando carta pra todos os colecionadores do Brasil que ele conhecia, oferecendo lotes da revista. Ah, eu tenho um Super-Homem do 1 ao tanto, da Ebal, eu te vendo por tanto, não sei o que e tal. Ixi. Aí ele fez isso, né? Em 6 meses, ele vendeu 30% da coleção dele e lucrou, mas vamos dizer, na época ele tinha vendido por meio milhão a casa, lucrou 1 milhão, mano. Oi. Só com revista. Caralho, mano. Oi. Aí, praticamente foi um investimento de vida, hein? Investimentozão aí, tipo, empreendedorismo. Investimentozão que o Lobo de Wall Street não teria sacado. Mas é massa ele contando, né? Eu tô omitindo os fatos porque eu não vou revelar a identidade do cara. Mas ele disse assim, no dia que ele pegou, no dia que ele deixou 1 milhão lá no banco, ele só chamou a família dele, né, a mulher dele, que já tava puta que foi uma porra, né, e disse, ó, tá aqui, ó, o saldo da minha conta no banco. Esse dinheiro aqui, eu consegui só vendendo revista. Eita. Aí ele dançando, aí ele disse que a família... Aí ele disse, pô, que ele se lembra dessa cena até hoje, a família dele toda de queixo caído, como é que ele conseguiu fazer 1 milhão vendendo revista, não sei o quê. Aí ele disse, ó, hoje em dia, eu posso estar rasgando uma revista, posso estar limpando a bunda com a revista, as pessoas olham disso, aí ele tá fazendo alguma coisa pra revista valer mais. E hoje em dia, ele tem, eu acho, né, que a maior comic shop aqui do Ceará, que são uma do Norte-Nordeste. Às vezes eu ia comprar revista na Comic Shop e voltava com R$300 de revistinha, quadrinho dentro da mochila. Eu pensava, mas se eu for assaltado aqui, o cara vai olhar minha revista e falar, é, mas revistinha, não sei o que e tal, o cara vai deixar pra lá. Samuel tem uma história de assalto. Eu tenho uma história. Contei que história de assalto da audiência, mano. Foi, mano. Tava saindo da casa de uma menina, mas aí eu tava com a minha coleção do Homem-Aranha Ultimate, né? Dá 1 a 8, mano, numa pasta. Aí a negada quis roubar a minha bicicleta, eu disse, não, pode roubar a bicicleta, pode roubar. Mas me dá só as revistas aí. Aí o cara nem tchuiu, mano. Me deu as revistas de boa e roubou a bicicleta. É doido, eu fiquei felizão, doido. Bicicleta, eu só vai rindo assim, otário. O pior que foi isso mesmo. O cara roubando, né? O otário é ele, tá rindo. Eu imagino essa cena aí, deve ter sido muito massa. O colecionador é assim, na bicicleta, só o Samuel dando riso assim, imagina assim, ó, aí, mano, otário, deixa eu fazer revista aqui. Aí falando de uns quadrinhos nacionais clássicos, mano, ali, velho. Pô, a edição ali que eu tô dando valor comprar, mas cada uma que sai é as da MSP, mano, da Graphic, mano, da Turma da Mônica, mano. É doido, mas cada uma é edição mais bonita que a outra, mas... É isso aí, e cada uma tem, foda, tem um estilo diferenciado, um roteiro totalmente diferente, né, seguindo padrões que o próprio roteirista criou, né, não é um padrão que o Maurício criou, né, então, por isso que as graphic novel meio que é pegando os personagens dele emprestados, né, pra criar novas temáticas, né, é tipo o que aconteceria se os personagens da Turma da Mônica fizessem isso ou então aquilo, né. Então, eu acho isso aí, mano, uma parada muito escrota, mano. O Maurício de Souza, mano, passou 50 anos da vida dele, mano, só assinando na porra das revistas, mano, aí agora, 50 anos e cacetada depois, bicho trilionário e tal, ele resolve fazer uma parada zenerama, fazer mano, vou... aqui uma diferente, né, negócio? Vou liberar aqui meu título e tal. É uma parada interessante, mano, mas eu não compro nada da Maurício de Souza, mano. Só em sinal de repúdio disso aí, mas porque... Eu acho que é uma parada muito escrota, velho. Ou mais pra qualquer cara que desenha, mano, que é artista, tá certo que é combinado, mano, mas... Sei lá, deve ter cara, mano, na Maurício de Souza, que durante 10 anos desenhou a Mônica, mano. É mesmo. E criou história, e criou conceito. E ninguém sabe quem é o cara, mano. O cara, o Maurício chegou assim... Agora ele tá dando os créditos, mano. Agora ele pega tá dando os créditos. Ele aí, tá dando os créditos. Pra mim, o cara chato, que mais... 50 anos depois, mano. 50 anos. É melhor... É a mesma história daquela parada do Lampião, mano. O Lampião passou 30 anos fazendo um cão. Aí, nos últimos momentos de morte, ele... mas eu me arrependo, ó. Ah, não, beleza, tu vai pro céu porque tu se arrependeu, garoto. Tipo o negócio do Steve Jobs, né, velho? Ah, o Steve Jobs foi que inventou o iPhone. Aí deve ter algum chinês hoje chorando, velho. Voltando na iPhone assim, velho. Mas é isso que eu acho invocado, porque eu concordo com o Neto, ele tem razão mesmo, porque o Mario só deixou de fazer pra fazer isso agora. E isso foi muita influência do editor dele, que é o Sidney Guzman, né? Que disse assim: rapaz, vamos dar oportunidade pro. pessoal que trabalha com a gente, que é muito chato. O cara tem um traço dele, o cara tem as ideias dele e nunca vai botar em prática porque é obrigado a seguir o traço do Maurício e seguir as historiezinhas simples que o Maurício de Souza tem, né? E eu vou te dizer uma coisa a mais, Samuel. Ó, tu imagina, e é exatamente isso, é MSP 50 anos, né? Uhum, o Maurício de Souza, mano, segurou isso aí 50 anos. Se tem um cara no Brasil que poderia ter feito o quadrinista, o quadrinho nacional crescer, era o Maurício de Souza. Como? Exatamente fazendo o que ele tem hoje, mano. Tu imagina o Maurício de Souza. Não é nem ele, né? O Sidney Guzman. É, os caras. É, foi mais o Sidney Guzman mesmo. Porque... Tu imagina o Maurício de Souza liberando essa ideia dos anos 90, que os quadrinhos estavam em alta. Ah, eu vou liberar o anjo aqui pro Luke Ross desenhar na versão dele. É. Vou liberar a Mônica aqui pro Mike Deodato criar a versão dela zona escrota e tal, não sei o quê. Mas isso aí teria, mano, dado um boom gigante, gigante, gigante, gigante mesmo nos quadrinhos, mano. Que é o que tá acontecendo agora. Mas eu acho, mano, que o Maurício é que nesse cara da Comic Shop que a gente brinca, cara, ele era muito. Ele tinha muito preciosismo, entendeu? Ele gostava muito dos personagens dele, não queria que mudasse. A minha favorita, que eu acho que é de muita gente, é a Laços. Minha mulher adorou essa revista, mano. Tá doido. É muito foda, é tipo como se fosse uma aventurazinha deles, né, mano? Da... É tipo como se fosse o Conta Comigo plagiado, né? Não, mas foi muito... Tem raiva mesmo. É, né, tem raiva mesmo, né, do Boris de Souza. Não, cara, mas Laço é muito emocionante. É um HQ muito emocionante, assim, que remete à infância de qualquer pessoa que vá ler. Sério, realmente... vocês nunca assistiram, mano? Conta Comigo. Ah, é, mano. Mas o roteiro não segue o mesmo molde, não, maluco. É só o padrãozinho, realmente, a Conta Comigo, pelo fato da amizade. Só né? Eles andam juntos por uma linha de trem? Também. Sim, também. Eita, pô, aí se eu fosse um diretor... Só que o plot, eles tentando achar o cachorro do Cebolinha, cara, que fugiu. Aí que toca a música, né, mano? De um Lennon lá. Se no final dessa história aí, mano, tiver tipo o narrador dizendo que alguns anos depois o Cebolinha morreu esfaqueado, né, eu processava, mano, tá nem vendo. Mas o Neto tá falando aí, essa iniciativa do MSP deu oportunidade pros próprios. Como é que se diz? Os próprios artistas criarem suas próprias revistas. Hoje em dia, eu concordo, é uma ideia genial, mano, mas eu sou contra 50 anos de história do cara, mano. Hoje em dia realmente foi uma ideia fenomenal, como vocês exatamente estão dizendo, mano. Provavelmente quem deu a ideia não foi nem o pessoal do Maurício de Souza, provavelmente foi o Sidney Guzman, que pra quem não sabe é um dos maiores pesquisadores e incentivadores de HQs no Brasil, se não for o maior. É, fora que o cara é uma simpatia em pessoa, bicho. Ele é muito gente boa. E Joel, vai ter agora um evento em Fortaleza e ele tá previsto pra ele estar tá nele. A única palestra que eu quero ver é essa que ele tá presente. Mas da Turma da Mônica, mano. Eu me lembro de ter comprado muita revista, mano. A Turma da Mônica também. É doido. Não, né? Eu sempre fui mais o Tio Patinhas. Tio Patinhas é uma porrada, mano, também, velho. Assim, se for pra comparar, assim, revistas infantis, assim, a minha favorita não foi nenhuma delas. A minha, assim, Turma da Mônica, Disney... A minha favorita infantil era os Trapalhões. Trapalhões, mano. Vixe, meu irmão. Era massa demais, mano. O Didi Pop. Didi Ana Jones. Né? Plagiar. O Didi Raya, Traparugas Ninjas. Robocop, né? Didi Cop. É o Didi Cop. E era, mano, bem desenhado, só uma porra, velho. Era, isso aí é verdade, viu? Caralho, o chip de traço dele era bem feio. O cara olha hoje em dia, mano. Meu irmão, mano, como é que os caras faziam um negócio desse? Era quase um estilo Akira Toriyama, mano, daqueles tempos. Os bichos eram todos proporcionalzão, né, e tal. E o que eu achava legal eram as paródias que eles faziam, né? Que eram as Aventuras dos Trapalhões, que era um HQ totalmente dedicada a paródia de filmes, né? Então você via a versão Trapalhões de todos os filmes que a gente assistia no cinema naquela época, cara. Vai ter um link no post, mas quem quiser pode pesquisar aí, mano. Bota Didi Cop no Google. A capa é muito foda, mano. Caralho. Doido, mano. O cara fica com vontade, mano, de ter esse bicho aí como pôster, mano. De incrível, tão mano. Foda que é o desenho, mano. Um dos meus favoritos, que virou graphic novel, com papel especial e tudo, uma almanaczão gigante assim, em formato americano, que era de Volta para o Futuro. Eita, porra, mano, já é um clássico, mano. acho que era muito bem desenhado, mano, essa revista. Puta que pariu, mano. Tem uns créditos nela, não, de quem desenhou? É, o Marcelo Cassarro, cara. Ele era roteirista e desenhista. Marcelo Cassarro, mano. Marcelo Cassarro é clássico. Mano, ele desenhava bem, viu, mas devia ter continuado nessa linha aí. Era. Ele também ajudou muito na parte da editora lá, da edição da Dragão Brasil, cara. Ele era um... É. Ele até hoje é um RPGista... Da velha guarda, mano. O cara era esse viciado. Aí não é o Marcelo Del Débil, não, hein? Não, é o Del Débil. Del Débil também é amigo dele. Ele também ajudou também na Dragão Brasil, cara. Agora eu não tô confundindo. Não sei se é o Del Débil ou se é o Marcelo Del Greco, que é o editor da Herói. É visto Herói. É muito Marcelo, né? Tem muito Marcelo no mundo. É muito Del ali também. O Del Débil, ele era focado em criar RPGs voltados pra temas de anjos e demônios, ele tem até um RPG de anjos, né? E o Marcelo Cassarro, ele era mais focado em quadrinhos, né? Ele criou várias HQs voltadas pra isso. As próprias HQs que tinha as paródias que a gente falava, paródia não, né? As HQs não autorizadas do Black Kamen Rider, do Jasper, do Shame, era tudo Marcelo Cassarro, era ele que fazia. E ele também foi responsável por uma das HQs mais famosas, que ganhou 2 prêmios HQ Mix, que é a Holy Avenger, cara, que era uma HQ não, mangá, né? Que ele era, aí só não tinha o lance do mangá de ler de só trás pra frente. Só que o Holy Avenger, ele era só o roteirista, né? O desenhista era uma mulher. Isso, o desenhista era a Erika Wanna, isso mesmo. E eu sou fãzaço, cara. Até hoje, Holy Avenger, eu comprei as HQs separadas, aquelas fininhas. Depois eu comprei os graphic novel e depois eu comprei a nova versão que tá saindo agora, né? Da Holy Avenger. Porque, pra mim, bicho, foi uma das melhores edições, assim, de quadrinho nacional. E ele não tinha apoio de ninguém, mano. Foram na raça mesmo, entendeu? E até Holy hoje... Holy Avenger era irado. Eu já li emprestado, um colega meu me emprestou, acho que os 8 primeiros números. E eu só não colecionei, porque na época ele já tinha passado, né? Não publicava mais. Uhum. Ah, mas tu sabe uma coisa curiosa? Eu tenho a Holy Avenger número 1, a revista em quadrinho. Aquela coisa de bancaria na banca e tinha uma porrada de Dragão Brasil lá, né? Isso. Aí o cara não sabia o que era revista, o que era suplemento, o que era edição especial. E eu comprei uma Holy Avenger, né? Aí toda Dragão Brasil tinha a parte de quadrinho e a parte de matéria, né? Aí eu comprei aquela Holy Avenger, aí, uma porrada de quadrinho aqui, só tinha uma matéria bem pouquinha no final. É. Aí depois que eu me toquei que era uma nova revista em quadrinhos sobre RPGs, ó. Comprei na doida, mas valeu a pena. Surgiu na Dragão Brasil, né, Holy Avenger? É, isso mesmo, e a Dragão Brasil, ela tinha vários suprimentos. Que ela dividia em revistas diferentes, né? Ela tinha uma que eu gostava muito, que ela não teve tantos números, mas eu adorava, cara, que era só aventuras. Nessa revista, você jogava aventuras prontas, né? Aquelas aventuras solo. Aí tinha a revista inteira revista dedicada. Jogo, né? Revista isso, jogo. Isso, revista jogo. E não, você não precisava de jogar dado essas coisas, não. Era simplesmente você escolher o caminho do seu personagem. Página tal, né? Isso. E era muito boa. E tinha versões homenageando tanto o D&D, como Lobisomem e como Vampiro à Máscara. Tinha várias versões, cara. Era muito boa essa revista Só Aventura. Eu tenho algumas aqui. Mano. Era incrível. Era desse jeito. Isso. Samuel está na sala e Samuel, você dobra o corredor, vai direto matar a mulher. Não, matar a mulher. E vá pra página 3, desse jeito, né? Esse mesmo. Ixi, mano, sabendo, se eu soubesse, talvez tivesse comprado alguma dessas. Era só aventuras, cara. Eu era muito fã dessa revista. E tinha também, né? Como a gente já falou, a própria Dragão Brasil, né? Que todo mundo era fã da Dragão Brasil naquela época, porque não tinha praticamente nenhuma revista de RPG no Brasil, né? A Dragão Brasil foi a pioneira e eles sempre traziam matérias baseadas de filmes, né? Criando a adaptação deles para você jogar RPG, como eles também inovavam criando sistemas simples, né? A ponto de chegar a criar o sistema mais simples brasileiro, né? Que é o 3D&T, né? O RPG mais simples brasileiro já feito, né? E só joga com D6, né, mano? Só joga com D6. Até era liso, né? Pra quem era liseiro, era incrível. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eles lançaram a Dragão Brasil do Pokémon, cara. E eles lançavam assim, né? E tinha uma página lotada de Pokémon assim, as fichazinhas deles, pra você jogar no RPG, pra facilitar a galera pra jogar RPG. Doido, mano. Joguei muito aí esse RPG do Pokémon, mano. Lembro que a gente jogou RPG do Dragon Ball, mano, lá na casa do Marcinho. aqui, velho. Massa é demais, mano, 3DT. Mas eu me lembro também que eu, meu irmão, meu primo, a gente jogou aquela edição do 3DT do Street Fighter, mano. Eu tenho até hoje essa revista, mano. Meu, muito foda. Eu tenho até hoje ela, mano, aqui, mano, com as fichas. Essa revista do Street Fighter, ela foi desenhada pela Erika Wano e o Marcelo Cassar também fez várias revistas também HQs do Street Fighter, que depois foram adaptadas pra RPG. Eu achava muito massa, mano, Dragon Brasil era uma das revistas que eu mais gostava, mano. Não, e o... E RPG, o, né, mano? É, e o legal dela é que ela trazia um lance que eu achava muito, muito bom, cara, que era a sessão de cartas, velho, pra tirar as dúvidas da galera. Eles sempre traziam personagens carismáticos, como Paladina, Paladina, o próprio Catabroc, né? E eles brincavam com esse lance de sempre ter historinhas. Durante a leitura de e-mails, tinha uma história. Então ele respondia o seu e-mail, então a sua carta, e tinha uma história no fundo, assim, ele discutindo com os outros personagens, ele tendo algum problema, o lance do Paladino virar mulher, que eles até incluíram isso aí no plot da Holy Avenger depois, cara, em homenagem à sessão de... O que o Samuel tá dizendo é uma parada engraçada, porque, por exemplo, tinha tudo pra como ser uma historinha nada a ver. Ah, naquele episódio o Paladino perdeu os poderes, hein? Beleza. Isso. Só que na outra edição, tipo, continuava, te roubaram meus poderes, não sei o quê. Isso. Então, sarei, velho. Era muito engraçado. E tinha uma área da revista que eu adorava, que era uma das minhas favoritas, que era Lendas Lendárias. Que era quando o cara fazia uma merda muito grande jogando RPG, cara. Tu é doido, era muito bom, bicho. Mas um cara deveria ter mandado aquela história do gato flutuante, né, Isaías? Ah, e tinha também, Neto, o... Era dedicado no final da revista, era sempre assim. No final da revista tem uma tabela gigantesca de cartas de Magic. Porque eu Magic, naquela época, muito, dominava. Cara, usava pra poder comerciar. Mas eu me lembro, mano, que era massa, porque nessa época ele era Dragon Brasil. Eu e a gangue do Manel, mano, todo sábado a gente ia jogar Magic e Pokémon, né, na lojazinha. Aí, mas na época não existia internet, não existia nada e tinha muita gente deixando de jogar Magic. Aí eu me lembro, mano, que era um hobby muito bom que eu tinha. Eu chegava lá na loja, aí saía trocando e comprando e fazendo jogo de várias cartas de Magic que eu podia dos meninos que estavam se desfazendo, né. E as cartas antigas de Magic, mano, não tinha nenhum desenho de raridade estampado, né? Porque hoje em dia Magic raro tem um desenhozinho dourado, né? Incomum é prata, lendário é laranja, e naquela época não, era tudo preto. Eu dava mó valor isso aí, eu ia pra fanzine de manhã jogar, aí eu chegava em casa, mas ia pegar as cartas que eu tinha negociado e ia ver se eu tinha dado alguma sorte, sei lá, tinha pegado alguma rara na doida, alguma carta que, sei lá, valesse 1 milhão e o cara me vendeu por 10 centavos. Ei, tu lembra, Neto, que até nisso o pessoal da Dragon Brasil trabalhava com bom humor, porque sempre eles colocavam a imagem de uma carta e faziam uma piadinha, um balãozinho, fazendo uma piadinha. Era isso daí, mano. Nossa, eles faziam isso pra não ficar uma porrada de tabelas chatas, entendeu? Então eles sempre colocavam a imagem de uma carta, né? E colocavam um balãozinho fazendo piadinha, cara. Era muito bom, cara. Eu via isso, na época eu não jogava Magic, né? Aí eu vi essa parte só pra ler os balãozinhos, pra ver as putarias que eles botavam. Era massa, porque tinha uma artezona toda bem feita, o cara... Oh, meu fígado! O cara caindo de lado. É massa demais, essa piada. Era nesse estilo mesmo. É, infelizmente, né, o RPG, morreu. No caso, assim, no Brasil, meio que morreu, no sentido, assim, de não ter tanta gente a ponto de comprar revista, porque o RPG já é um hobby que nem todo mundo conhece, né, e ainda vem a internet, aí pronto, acabou matando a revista devido a isso, né. Mas tem que ter um blocozão da internet, fode tudo. Eu acho que chegamos nesse momento, hein, João? É, até doido, mano. Que é justamente a grande polêmica, né? Essas versus, revistas que a gente... Né, é o verso, chamado verso. Essas revistas que a gente falou aqui... Revista impressa versus revista digital. É isso aí. Essas revistas que a gente tanto ama, hoje em dia estão praticamente quase que chegando à sua extinção. Muitas delas já acabaram, né? Os quadrinhos ainda se mantêm por causa da força do cinema. Do cinema que tá salvando, entendeu? Não é nem os quadrinhos, tipo, mensal, nem nada não. Não, é graphic novel mesmo, que a galera prefere comprar graphic novel. Porque a graphic novel, mano, é aquela coisa. Por exemplo, eu comprei o Batman, o Cavaleiro das Trevas, edição definitiva. O cara deixar assim na estante o Batman com o livrão, né, bonita, a capa é foda ali e tal. É um negócio massa, mano. Mas como é que carrega guardar as revistas, mano, mensais ali? Um saco plástico do mesmo jeito, mano. Assim, é porque pra quem mora em apartamento... Espaço, mano. Não, é porque eu até entendo o que o Joel tá querendo questionar, porque quem mora em apartamento pequeno e tudo, teria uma certa dificuldade pra colecionar revistas mensais. Houve uma época que eu colecionava 8 revistas mensais. E eu tive que comprar realmente estantes, porque não tava dando conta um estante só, né? Porque acumula muito rápido, né? As revistas, geralmente a gente sempre organiza elas em formato de, sei lá, de torre, né? Tá na torrezinha de revista e vai subindo, não, até bater no limite da estante, né? Na parte de cima da estante. Aí quando chega naquele limite, aí você tenta achar outro local. E era sempre uma guerra pra mim, cara. Eu acho que não é nem a questão, não é nem essa de espaço, nem nada não, por exemplo. Graphic novel e revista mensal. Eu gosto de comprar graphic novel, mano, porque é história fechada. Uhum. Ah, o Cavaleiro das Trevas é uma história fechada, é beleza. Tem uma edição do Demolidor, que é uma capa zona vermelha, né? Que é só com as primeiras histórias dele, de origem e tal. Eu acho foda, mano. Tu é doido? Não, mano. Vou comprar aqui, porque essa história aqui é a origem do cara. Eu já sei como é que vai começar e como é que vai terminar. É beleza, então, né, eu, velho? Acho mais eu massa. Ao contrário, mano. Eu não tenho um encadernado aqui. Eu compro revista mensal, mano. Sou totalmente anti-encadernados. Pois é, eu os encadernados... Eu prefiro muito mais, por exemplo, eles lançam um encadernado X-Men anos de formatura, sei lá, X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Eu sou muito mais. Não, tipo, se eu for querer ler aquela história, eu ia atrás no Sebi procurar e comprando de uma por uma e montar aquela coleção do que comprar o encadernado. Mas assim, né, tu, em relação ao encadernado, a vantagem dele é justamente como o Joel falou, né, é a historiazinha fechada, e também pelo fato dos encadernados hoje em dia ter muita promoção de encadernado. Antes o encadernado era 60, 70 reais, 80, até 80 reais, que era justamente o valor que tu achava caríssimo. Hoje em dia você encontra encadernados em valores promocionais pela própria Salvate, né, que criou essa, implementou esse tipo de valor, né, 32 reais, cara, dá pra você comprar de boa, encadernados fechados, de Guerra Civil, de Zumbis Marvel, de Hulk contra o Mundo, ou então o Planeta Hulk, e vários outros, Guerras Secretas, e por aí vai, e vários outros, todos fechadinhos, cara. O próprio Homem-Aranha Ultimate tem as 8 primeiras histórias já fechadas no arco. Ah, por exemplo, tipo, não, mas tem umas que tem essa história, né, que é uma história fechada, que é uma edição mais simples, né, mas tem as de luxo, né, mas de luxo é mais cara, né? Tipo, lançou o Demolidor no Netflix, aí os caras lançam encadernadozão, edição de luxo Demolidor, 80 reais ali, com as melhores histórias Demolidor. Aí é meio difícil, né? O cara compra mesmo por causa que é bonito, né? A capa e tal, qualidadezão é foda também. Eu concordo, mas é como eu digo, o que eu gosto de história em quadrinhos é porque ela me arremete a um tempo, a uma sensação. É. O encadernado pra mim é uma coisa muito, sei lá, industrial, alguma coisa assim. Por isso que é um gosto pessoal. Eu acho que eu só compraria um encadernado se de repente aquela história que eu quero muito ler só existisse no encadernado. Mas enquanto tiver a ediçãozinha normal, eu sempre sou pela revista mensal. Tinha uma revista que eu gostava, que são uma porra, mano, que era... Essa aqui é antiga, mano. Acho que o Neto vai lembrar também. Puxando aí também a Dragão Brasil, Marcelo Cassarro, né? Uhum. Era as revistas do Pequeno Ninja, mano. Doido, mano. Achava massa demais. Era legal, era legal. Achava muito massa, mano. Que tinha uma capa de uma revista dessa, que era o Scorpion dando um mata-leão no Pequeno Ninja, mano. Achei demais. Era meio... Eu não é doido, mano. Se lançasse um encadernado, né? As edições do Pequeno Ninja da 1 ao 10, ali, eu comprava na hora, mano. É doido que é muito foda. E tinha o Capitão Ninja também. O Capitão dele. Ninja é um dos personagens que o Marcelo Cassarro mais gosta até hoje. Às vezes você até encontra fotos no avatar dele, ele vestido de Capitão Ninja. É doido, mano. É foda demais, mano. Mas e aí? Capitão Ninja é aquele cosplay fácil que deu certo, né? É. Ele é tipo Demolidor, né? Brasileiro. Mas aí, revista impressa versus digital. Pois é, eu vou começar com essa polêmica e eu vou dizer que hoje em dia eu estou considerando as duas. Como assim as duas? Eu compro os graphic novel aqui para enfeitar a minha estante, mas em termos de leitura de revista mensal, quando eu tenho a curiosidade de alguma saga, eu vou lá e baixo para ver digital. Aí, meu cara traindo o movimento. Ah, porra, tu traiu o movimento, velho. Que movimento? Você é o movimento Playboy, velho? Não, é o movimento punk, velho. Ah, vai tomar no seu cu, velho. Mas é idiota, velho. Tu já ficou triste. Traindo o movimento, mano. Fudendo com tudo, mano. O cara tirando ali um machadinha, né? Botando em cima da mesa. Bicho lascando dinamite nas fundações da indústria, mano. Porque, sejamos sinceros, hoje em dia, para você encontrar uma revista mensal... Como, a podridão, por exemplo, do mercado, né? Vou dar um exemplo aí para vocês. Hoje em dia, revistas mensais realmente que valem a pena é muito raro. Tinha uma revista que eu gostava muito, eu colecionei ela até o fim, ela foi até a número 51, que é a revista Vértigo, da DC. Essa revista era incrível, tinha histórias que remetiam estilo Tarantino, estilo como é o nome daquele cara, mas ele fez Vampiro Americano, mas é... Stephen King, né? Então, era incrível a revista, mas chegou ao fim. Tinha uma que eu gostava muito, que hoje em dia está uma porcaria, que eu não sei que diabo é isso, quando a revista é mensal, existe um período que às vezes é muito longo, dela ficar ruim. E esse período ruim já tá mais de 2 anos, que acabou me fazendo desistir de colecionar, que foi a Marvel Ultimate. A Marvel Ultimate tá muito ruim mesmo. E os 952? Pois é, 952 também. Começou muito bem, assim, foi engrenando legal, mas depois de umas 15 edições, ficou fraca a história. Muito fraca. O que pra mim, mano, é a maior dificuldade da internet... versus as HQs de quadrinho, porque assim, eu comecei a colecionar quadrinho muito antigamente, mano. E é como eu disse no cast lá atrás, o quadrinho, mano, antigamente, enquanto forma de divertimento, ele por um lado me confortava, porque era como se você tivesse, sei lá, adquirindo um patrimônio. Por exemplo, eu paguei R$5 nessa revista. É. Tudo bem, eu tô lá, eu guardei ela, sei lá, daqui a 5, 10 anos eu consigo os mesmos R$5 pra ela, entendeu? É como se fosse um bem. Hoje em dia, meu, eu acho um negócio muito assim, fugaz, porque é aquela coisa também que eu falei, o que era o valor de uma revista? Era, por exemplo, eles lançavam uma saga muito massa, por exemplo, Queda de Murdoch, que o Samuel disse. E era dentro da revista mensal. Inevitavelmente, se o Joel quisesse ler a Queda de Murdoch, ele teria que comprar a revista. Se todo mundo tivesse comprado, eu tenho aqui Queda de Murdoch, Joel, eu te vendo por R$100. Ah, beleza, comprou. Só que hoje em dia, eu digo assim, João, eu te vendo Queda de Murdoch por R$100. Ele, não, mano, valeu, abri uma página aqui que eu tô lendo online. Falou, mano. É, foda mesmo, né? Aí, mancha, eu acho um negócio muito, muito complicado, porque assim, eu entendo que você comprando a revista, você tá ajudando o mercado. É. O jeito de ter uma continuidade daquela história é você comprar e investir. Mas ao mesmo tempo, é uma coisa que... Pro indivíduo, principalmente pro indivíduo que mora no Brasil, é muito tentadora, mano, porque eu penso muito nisso. Hoje em dia eu não compro mais revista em quadrinho, assim, compro uma coisa ou outra que é periódico, eu continuo comprando mangá. Mas por muitas vezes eu penso nisso, meu, se é um mangá, por exemplo, vai sair agora o mangá do Akira, né, pela JBC, aí tá todo mundo numa hype, tá, caralho, é foda, é o mangá que eu sempre esperei sair. Só que eu fico pensando, macho, eu vou comprar esse mangá aí, se eu posso ler de online, mano. É. Aí eu fico, a história para de ficar curiosa, entendeu? E hoje em dia, macho, os tempos são tão difíceis de um jeito, que você pensa 2, 3 vezes, vixe, mano, eu vou gastar R$200 aqui em revista, mas R$200 dava pra mim fazer tantas outras coisas, dava pra mim interar, entendeu? Você acaba, pelo menos pra mim, ficando mais complicado. E hoje em dia você... O computador da negada é de 22, 34 polegadas. HD, né? Nem HD, você imagina usando em HD e tal, do jeito que você quiser. É nem computador, não, é tablet, iPad ali. Cara. Pois é, tablet, TV, hoje em dia, macho, hoje em dia, eu que sou um cara que apesar de ser formado em informática, eu não sou muito ligado em tecnologia, assim, Hype, macho, hoje em dia aqui em casa tudo é interligado, mano. Se eu estiver lá na cozinha, o monitor lá da cozinha transmite o Netflix e quando eu chego no meu quarto tá passando a mesma coisa. Hoje em dia tudo é muito ligado, mano. É tudo muito conectado, a tecnologia tá comendo tudo, mano. Eu fico, às vezes, pensando por causa disso, porque ao mesmo tempo que eu gosto, num sábado de tarde, o cara pegar uma revista do Homem-Aranha e tal, se deitar na rede lendo, você fica, pelo menos o meu dilema é mais isso, é questão de valores, mano. Ah, parece até um dilema de história em quadrinho, né, o cara, se eu posso ter, vamos dizer, se tem uma fonte aqui de água, né, você tá morrendo de sede, a fonte de água é de graça, mas se você quiser, você pode dar R$2, entendeu? Aí é aquele dilema, você toma um copo de graça. Não, mas eu vou dar R$2, você continua com sede. Aí não, vou tomar outro copo aqui de graça, eu dou esses R$2. Você dá até 3 vezes. Na quarta vez, que é como o Samuel até disse que é uma história que não é tão interessante, alguma coisa, você toma um copo d'água, mas não dá o dinheiro. Aí você se acostuma, né? Vixe, então isso aí pode ser dinheiro. Colocado como Patreon do Asila. Pois é. Só frescada. Vamos parar pra pensar aqui. Hoje em dia, com a era digital, certo? Já tem muitas demandas já bem, bem boladas e com a economia legal, que hoje em dia os quadrinhos ainda não foi criado um realmente forte pra ele. Porque se a gente parar pra pensar, hoje em dia a gente tem o Netflix, né? Que tem filmes e seriados pra gente assistir na hora que quiser. Que não precisa você mais comprar a mídia pra assistir, né? A e mídia muita física. Muita gente tá tentando imitar, né? O Netflix aí. Pois é, muita gente tentando imitar, né? Que é o futuro, né? Que é o futuro. Agora o que é que acontece? Também Spotify tá fazendo... também, o tanto... música. Isso, né? é isso que eu queria chegar também, que é o Netflix das músicas, né? Que é o Spotify, que eu, sendo bem sério com vocês, assinei o Spotify, ele mandou em meu, pra mim, promocional, R$1,99 3 meses. Só aproveitando... Você pode ouvir tanto as músicas online, né, Neto, como você pode baixar pra ouvir na hora que você quiser. Só aproveitando esse negócio aí, é uma coisa também que eu tive que aproveitar pro Samuel tá dizendo, que a negada tem que apoiar, mano. O Netflix aqui em casa começou com isso. Uma amiga da minha mulher tinha a senha, né, e deu a senha pra ela, né, porque o Netflix tem essa parada. Isso. Você pode, sei lá, 5 pessoas, 6, sei que todo mundo tinha a senha dessa amiga da minha mulher. Aí eu comecei a assistir, mancho, o House of Cards, né? Uhum. Meu irmão, mancho, essa série é muito massa. É. Puta que pariu, não sei o que e tal. E aí saiu o Demolidor, saiu o Marco Polo. É. Aí eu disse pra minha mulher, não é mal não, mas a gente vai assinar o Netflix só porque o canal... O produto é tão bom de um jeito que eu faço questão de pagar. Não quero ter o. Fora que ele não é caro, ele é mais barato que uma TV a cabo. Ele é mais barato que a versão mais barata de uma TV a cabo. O pacote mais barato de uma TV a cabo, ele é mais barato. Ó, acho que tem cara. Aqui em casa a gente tinha um dos planos altos, né, da TV a cabo, que era o que vem com tudo, e você escolhe o HBO ou o Telecine, né? Uhum. Mas em um mês a gente comprou aquele Chromecast, né, que transforma a TV em Smart TV, e pronto, mas cancelou a TV a cabo, ninguém sente nem falta, mas é só assistir no YouTube, Netflix, essas programações online. Isso, aí continuando a lógica, né, tem o Spotify, né, que é o Netflix das músicas, que você tanto pode ouvir música online, como você pode baixar as músicas pra ouvir offline, né. Aí o que acontece? Nesse de tablet, que tablet você pode ter um tablet do tamanho de uma página de uma revista, cara, se pegar, a gente futuramente vai ter um Netflix de HQs, cara. O que não deixa também de ser o Netflix dos videogames, né? Mas Steam, né? Também. Isso, é verdade. Eu pensei que tu ia dizer o Pirate Bay, ó. Não, e a gente pode usar... e a gente pode dar outros exemplos de estilo Netflix até pros games. Por exemplo, eu, Joel, a gente assina a Xbox Live pra jogar online e a gente fica sempre ganhando jogos grátis. É. Entendeu? E o Neto e eu também, a gente assina também a Sony lá, né? A PSN. Eu recebo tanto o jogo, todos nós, né, recebemos o jogo PS3, PS4 e o PS Vita. Por mais que eu não tenha PS Vita... Mais ou menos, porque eles só dão a maioria de jogos underground, aqueles jogos de quebra-cabeça e paciência. Aí tu acha que tá faltando o Netflix dos quadrinhos, né? Isso. Mas eu acho, mano, que não é nem que falte, é por isso que eu acho uma coisa muito desleal. Porque, por exemplo, eu coleciono mangás, né? tem um site, mano, brasileiro, que eu não vou dizer o nome, que eu acho que ele tem todo tipo imaginável e possível de mangá que você baixa ou lê online. Uhum. É. Às vezes eu tô lá no trabalho, mano, sem fazer nada e tal, eu macho. Deixa eu ver aqui quais são os mangá aqui. Pronto, pra vocês terem uma ideia, o Naruto, mano, desde que começou o negócio da Terceira Guerra Mundial Ninja, até o filho do Naruto, que tá agora, que já terminou, eu li todo online lá no trabalho, mano. Todo dia no horário do almoço eu pegava, lia 2, 3 capítulos lá no conforto do meu escritório e tal, numa boa. Não tinha constrangimento de, vamos dizer, o chefe de um departamento tá lendo lá um mangá e tal, lá no meu computador. Os caras, vixe, mano, é trabalhando no horário do almoço, ó, mano, os caras é foda, não sei o quê. E li, tá, era conveniente, não sei o quê. Penso isso, né, pronto, li tudo. Aí eu penso, macho, eu tenho que completar aqui minha coleção do Naruto, porque ela fica bonita na estante e tal. É. Só que aí eu fico com aquele peso, macho, eu já li de graça. Se eu quiser reler de novo, é só abrir aqui no meu smartphone que eu leio. Aí eu fico pensando, eu acho, mano, pelo menos pra mim que sou um colecionador e tenho uma coleção grande, um dilema moral muito grande, mano. É, o cara. Porque tem todo um charme, mano, do cara ter os mangás ali, o cara organizar. Não, é como eu falei pra vocês, eu não sou contra o físico, não. Eu só queria que o meu físico fosse mais compacto e mais dinâmico, porque uma coisa é você pegar um HQ fechadinha, um graphic novel fechadinho e abrir ele, ler e fechar. Outra coisa é você pegar um, aí terminou, aí vai pegar o outro, aí terminou, aí vai pegar o outro, aí por aí vai, pega só um. Eu não gosto muito de digital por causa da tela, que eu acho a tela incômodo. Ainda não criaram assim, tipo um tablet com tipo aquele cubo que a tela imita um papel assim, que é meio fosco, sei lá. Eu não sei. O único tablet que eu consigo achar suportável ler quadrinhos é o iPad, porque a tela dele é muito grande e a resolução eu acho boa. Ao mesmo tempo que um iPad é 2.000 conto, mano. Que aí também é. O cara fica todo. Precisão escrotando. Mas, Neto, tu não acha, não, que pelo fato do pessoal estar tá aderindo no Netflix, que eles poderiam baixar os filmes e seriados pela internet, eles assistem pelo Netflix? A grande verdade mundial é essa, isso é inevitável. Tudo, algum dia vai ser tudo nas nuvens. Tudo vai ser nas nuvens. Uhum. Por exemplo, eu não vou longe, não. Eu tenho metade de uma prateleira aqui que é só jogo e DVD. Só que 100% disso aqui tá inutilizado. Por quê? Porque se eu quiser jogar qualquer jogo do Play 1, do Play 2, eu baixo a ROM e jogo no meu PSP ou no meu PS Vita. E se eu quiser assistir qualquer filme, seriado, anime que eu tenho aqui na minha prateleira, eu também assisto online, mano. Porque é o pior que hoje em dia você não precisa nem fazer o download. Tá tudo na nuvem, mano. É o que aconteceu comigo, mano. Queria assistir o Missão Impossível 3, né? Aí, antes de eu ir pra internet pra tentar procurar algum download, eu fui no Netflix. Aí, puta que pariu, mano. A gente não tem Netflix, mano. Porra. É, não vou baixar também essa porra, não. Fiquei, pô. Aí entrou agora, eu assisti Missão Impossível 3. Pois é, mas é igual, por exemplo, eu tenho aqui não sei quantos DVDs do Naruto, né? Da época que era o famoso DAC DVDs, né? Não sei o que. Que aí eu fazia a maior questão de ter o DVD na caixinha com a capa e então, tal, não sei o que. Hoje em dia, mas tem o Naruto todinho no Netflix, tem o Bleach, tem tudo lá, mano. E se não tiver no Netflix, eu aposto que se eu botar assistir anime tal online, vai me aparecer um site com um linkzão. AniTube é o YouTube dos animes, véio. Tem todos os episódios de anime do mundo. Mas pronto, eu não vou longe, não. Eu tava assim em casa umas 2 semanas atrás. Caralho, mano, deu uma vontade de assistir o Yu Hakusho agora, ó. Botei no YouTube, mano, e o Hakusho completo. Pronto, tá lá, em HD, sequência de episódio. Dublado. Dublagem da Manchete com aberturas em japonês. Eu pronto, mano. Se fosse outros tempos, eu ia ter que comprar, baixar, não sei o quê. Pronto, tá lá online numa boa. O futuro vai ser esse, mano. É inevitável. Tu vai ter um tablet, que o teu tablet vai te dar acesso a todos os meios de entretenimento possíveis e imagináveis que não dependem de contato físico. Pronto. É doido, se tivesse esse daí, só que tivesse as edições do Pequeno Ninja, vixi, mas tu é doido, pá, cara, na hora, velho. Eu acho que a tendência é futuramente botar... aparecer, viu? Isso aí, mano, e é porque eu digo o problema todo, mano, da situação é que a gente mora no Brasil, mas o Brasil é vocês sabem o que do mundo, mano. É. Se aqui não chegou, mano, mas com certeza nos Estados Unidos e no Canadá deve ter um serviço tão ou mais eficiente do que o Netflix em termos de quadrinho. Mas eu me lembro que o Netflix, antes de chegar no Brasil, mano, tipo, um ano e meio, dois anos antes de chegar no Brasil, o Easy Nobre, mano, já dizia como era o serviço do Netflix, mano. É. Caralho, mas se chegar no Brasil, não sei o que, vocês vão endoidar, mas é muito bom. Aí a gente pensava, não, mas no Brasil, mano, nunca no Brasil vai certo. Chegar o Netflix a 120 por mês. É bom. Porque vamos botar logo a Dilma vai dizer assim, é o que é importado, entretenimento, tome o imposto. Sabe aquele somzinho assim, né? É. Aí não sei como foi que eles fizeram e tal, lançaram o produto como se fosse jornalismo, sei lá, deixaram lá 15 conto por mês e tal, e tá todo mundo assinando, tá dando certo. O pior, mano, é que todo mundo tá vendo que esse é o esquema que dá certo, mano. É, mano. Amigo meu, mano, Thiago Batman, esse bicho, puxa, é pau no cu demais, mano. Eu dizendo, macho, assina Netflix, mano. Tu tem uma porrada de filme, tem seriado original, tem um Demolidor, mano, que é foda, mano. Eu tô aqui com o torrent do Demolidor, tô um completo. Eu por baixo aí, pau no cu, mano. Mas é sério. Você tá ouvindo a gente ainda, não tem Netflix, fica baixando só pelo torrent, mano, cria vergonha na cara, mano. Acho, é 15 conto, mano, o cara já tá com um clique pronto, tá assistindo. Precisa nem ocupar espaço na cadeia, nem nada. E o Netflix nem patrocina esse programa não, mano, é porque... Mas se você assistiu o Demolidor, mano, se eu fosse você assinava só em consideração a isso, mano. É. Porque eu penso muito nisso, mano. Mas se um canal de TV conseguiu produzir uma coisa com a qualidade do Demolidor, mas o Netflix, eu pago 15 reais por mês justamente pra ver o que é que os caras vão continuar bolando, mano. Não, aí, tá aí, mano. Já tá anunciado. Luke Cage, não sei o que, Defensores ali, tem uma porrada de. Não, Luke Cage eu não sei não, mas agora o Punhos de Aço ali vai ser doideira, viu, mano? É doido, bicho. Se chamarem um cara ali. Estilo Jackson Roots ali, esse bicho aí ser doideiro. Bons tempos, na época que as revistas tinham o preço de um litro de leite, eu ficava sempre comparando, aí ó, a gente dá pra comprar um litro de leite. Hoje em dia, mano, sempre estaria, se você for pensar, eu acho até mais barata, mano. Porque, por exemplo, um mangá hoje em dia é 10 reais, um quadrinho da Marvel DC é 8 reais, mano. R$8, mas hoje em dia o cara não compra um sanduíche do McDonald's, mano. É passando fome ali. Mas, ó, às vezes eu penso nisso, mano. Eu saio pra jantar com minha esposa, mano, é um besteirinho. O cara sai pra jantar e tal, como uma coisa. Sem conto, mano. Caralho, mano. E não é coisa de esbanjar. Ah, eu sou o Samuel, eu tenho dinheiro pra ser uma porra, não sei o que. Tá, eu sou o Samuel, né? Assim, comprei aqui um buquezão de 60 contas. É, mas ó, o cara. Não, o cara a gente foi. A gente foi sair pra assistir o Vingadores, aí foi todo mundo. Manel ali. Ah, vamos ali no McDonald's, aí tá doido, né? Vamos no Outback, mano. Que Outback? Samuel. Que história é essa? Outback, peraí. É doido, Outback é caro, mano. Outback é caro, mano. Outback. Aí no final a gente acabou indo pro Catatá. Caramba. Hasta la vista, baby.